Essa próxima convidada, eu sou fã. É uma baiana, hein? O início dos anos 90 foram marcados pelo som, pela voz, pela ginga e pela energia de Daniela Mercury, senhores! Olha que linda! Vamos sair do chão. Então, para alegrada do Brasil e do mundo, nesse país que é essa pérola negra, canto da cidade, por Alexandre Pires. Obrigado, Daniela. Que honra! Agora vai ter que dançar, negão. Braços, dois braços lá no alto com a gente. Energia pura nesse lugar, vá. A cor dessa cidade sou eu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O gueto, a rua, a fé. É povo de fé. É uma cidade bonita. O toque do afixé e a força de onde vem, ninguém explica, Alexandre. Ela é bonita. O gueto, a rua, a fé. Eu vou andando a pé pela cidade bonita. O toque do afuxé e a força de onde vem, ninguém explica. O quê? Ela é bonita. Mas tem um ponto final. Combinei. Eu sou o primeiro que canta. Eu sou o